os pássaros. Ouve que estranhos pássaros de noite tenho de fronte da janela. Pássaros de gritos sobreagudos e selvagens, o peito cor da aurora, o bico roxo, falam-se de noite, trazem dos abismos da noite lenta e quieta palavras estridentes e cruéis, cravam no luar as suas garras e a respiração do terror desce das suas asas pesadas.